Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, versos 9 a 11. A volta de Jesus Cristo marcará o momento de maior alegria, exultação, regozijo e paz para todo aquele que o tem como Senhor e Salvador. Nada poderá apagar ou diminuir essa plenitude de alegria cantada pelo salmista de Israel, Davi. O Senhor de toda glória, cujo caráter é amor, amor perfeito e insondável, se manifestará nas nuvens do céu, diante de todos os olhos e de todos os povos, para ser admirado e temido. Estar, naquele dia, do lado dos que se alegram, depende somente de aproveitarmos as oportunidades de conhecer o Senhor, enquanto é possível conhecê-lo, através de sua palavra e de seu Espírito, hoje. E na relação com Deus, hoje, é que somos curados, perdoados, transformados, abençoados e usados em sua obra, e desde já, na presença de Deus, nos alegramos e confiamos nele, com certeza absoluta de que Jesus não falhará, nem demorará para vir buscar os seus neste mundo. A profecia antecipa o encontro do Salvador com os salvos, que ocorrerá na segunda vinda de Jesus a esse planeta. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Isaías 24, verso 14. E o conteúdo do seu cântico alegre é: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Alegrar-se na salvação do Senhor é alegrar-se em Jesus Cristo, aquele que é Deus encarnado, um com o Pai. É alegrar-se naquele que morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Se alegrar em Jesus é se alegrar num Salvador Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou sequer imaginar. E a confiança em Deus, na certeza de seu amor, é o combustível da alegria espiritual que desfrutamos em Cristo. Por isso, alegremente invocamos o cumprimento de sua promessa: ora, vem, Senhor Jesus. Maltrataram meu Jesus para tentar impedir sua missão. Vem o dia, porém, em que o mundo irá tremer e o Messias virá como rei. Seu reino, enfim, não vai passar tão cedo. A verdade, porém, para sempre reinará quando a glória.